som do CB pra pensar e refletir. Então preste atenção que nós vamos te sacudir. Esse é o som do CB pra pensar e refletir. Então preste atenção que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Nem todo John é Leno, nem todo Júnior é filho, nem todo clássico é Flamengo e Vasco. Nem todo judeu é rico, é no Garrido que eu fico. Se é Zé Povinho, eu nem ligue, se for polícia é um perigo. É rap que eu canto, subo no palco e canto. Mas nunca fiz um show na praia do canto. Minha escola é a rua, a regra é minha e não sua. Religião convertente de traficante ladrão. Menos mal, então, menos mal, então, menos mal, então, menos mal, então. Nem todo Paulo é black, nem todo Edson é sagaz. E o mesmo rap que faz guerra também faz a paz. Nem todo zumba é André, em Deus eu tenho fé. E se os homens chegar? Nem todo Rio é janeiro, nem o capeta é vermelho. E quem disse que algum dia os últimos serão os primeiros? Esse é o som do CB pra pensar e refletir. Então preste atenção que nós vamos te sacudir. Esse é o som do CB pra pensar e refletir. Então preste atenção que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Nem todo espírito é santo, os pés na bamba eu espanto. Se é frete ruim eu nem canto, se pá eu só passo pano. Nem toda face eu oposto, os inimigos é roça. Com atitude negritude, destroça, destroça. Nós não viaja de tan, mas a família é gana. No estilo do meu clã, MS-13 pan. Nós é conceito, nosso rap tem respeito. Mas é sem preconceito, é tudo do nosso jeito. Sujeito, é pé na bamba. Quer dizer que cê tá firme. É pé na bamba. Cê tá longe do crime. É pé na bamba. Cê não joga no meu time. É pé na bamba. Na bamba. Quase morri, foi por um triz. E quando eu canto, as prima pede bis. E o que você me diz, nem todo mundo odeia o Cris. E nem todo vida louco usa bombeta branca e vim. Esse é o som do CB pra pensar e refletir. Então preste atenção que nós vamos te sacudir. Esse é o som do CB pra pensar e refletir. Então preste atenção que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. Que nós vamos te sacudir. É desse jeito, DJ Jack, incluso na máfia. Só os loucos. Não sei se sou virtude porque tenho conceito, ou se sou conceito porque tenho virtude. Eu sei que como os dias de dias são dias, 262 tá incluso na fita. É desse jeito, Fabio.